andrecedesmoral.com.br. É o dia do hit, hein? Sextou fim de semana, mas eu tô sem grana, nada de bar. Vou chamar meu fechamento, larga tudo nesse momento e vem pra cá. Hoje vai ser diferente, tem uma bebida pra gente, só cama arrumada pra nós bagunçar. Depois o chuveiro quente, passa um café pra gente, só se você ficar. E vai dar bom, só você faz gostoso. Vai dar bom, nosso lance é perigoso. Vai dar bom, eu e você sem hora pra parar, esquece o celular. Vai dar bom, nosso lance é perigoso. Vai dar bom, eu e você sem hora pra parar, esquece o celular. Tudo nesse momento e vem pra cá. E hoje vai ser diferente, nenhuma bebida pra gente, só a cama arrumada pra nós bagunçar. Depois um chuveiro quente, passa um café pra gente, só se você ficar. E vai tá bom, só você faz gostoso. Vai tá bom, nosso lance é perigoso. Vai tá bom, eu vi você sem hora pra parar, esquece o celular. E vai dar bom, só você faz gostoso. Vai dar bom, nosso lance é perigoso. Vai dar bom, eu e você sem hora pra parar, esquece o celular. E vai dar bom, só você faz gostoso. Vai dar bom, nosso lance é perigoso. Senhora pra parar, esquece o celular. E vai dar bom, só você faz gostoso. Vai dar bom, nosso lance é perigoso. Vai dar bom, eu e você, senhora pra parar, esquece o celular. André Cidis, o mural de Ibicoara.